No dia de aniversário da sua rádio, damos os parabéns às PME líderes de Olivar do Hospital. Eu sou Paulo Amaral, sou sócio-gerente da empresa Paulo Amaral Universal Limitada. Comecei a minha atividade no ramo das carnes, desde novo. Comecei a minha vida no ramo dos enchidos, há 22 anos. Entretanto, comecei também no ramo das carnes, por minha conta, onde já trabalhava anteriormente com os meus pais e com o meu irmão. Mais tarde, fiz uma parceria com um grupo de supermercados. Comecei a minha vida com exploração, além de ter talhos, com exploração de talhos noutros supermercados. E com o passar do tempo, fomos crescendo, fomos empregando mais trabalhadores. Felizmente, o crescimento ao longo dos anos foi sempre sendo maior, até que chegou o momento onde eu tinha a minha maior receita, que foi comprada por um grupo dos maiores grupos de Portugal, da distribuição alimentar, em que me foi dito que esse mesmo supermercado ia ser vendido, e o qual eu tive que abandonar, tive que começar a minha vida outra vez toda de novo, teve que ser um novo ciclo, porque dei comigo com 9 funcionários nas mãos, sem saber o que lhes há que fazer, e como me vi numa situação complicada, comprei um pequeno talho provisório, onde consegui manter 7 postos de trabalho, com muitas dificuldades. E uma vez que tinha estes funcionários, não podia parar, e daí pensar em fazer algo mais. Abrimos um espaço comercial, onde empregamos sensivelmente 25 pessoas, que é o supermercado Oliveira Fresca. Em conjunto com isto, temos também distribuição alimentar na área dos congelados, desde carne congelada, legumes congelados, peixe, onde também temos mais funcionários. Temos também a exploração de talhos noutros supermercados, em que neste momento temos connosco 35 colaboradores. Tem sido uns anos de luta, de coragem, porque não é fácil nos dias de hoje correr o risco de fazer o investimento em que a nossa empresa fez, tendo uma concorrência tão grande destes grupos económicos que toda a gente conhece. Mas tem sido uma luta, tem sido desafiante. Mais uma vez digo, teve que haver muita coragem, muita dedicação, muito trabalho, e também ter pessoas connosco que nos ajudam, que estão connosco sempre ao nosso lado. A coragem que a minha esposa me transmite tem sido muito importante. Sem ela não era possível estarmos neste momento com a dimensão que estamos, porque estamos a abranger vários ramos já. E também quero agradecer às pessoas que têm estado comigo, os meus colaboradores, têm sido pessoas dedicadas, têm sido profissionais. Isso é o mais importante de tudo, é a dedicação, o profissionalismo e também a qualidade. Nós apostamos na qualidade, o nosso forte é esse. Nós não estamos preocupados em comprar só pelo preço, discutimos sempre a melhor qualidade ou o melhor preço, e tem sido isso que nos tem mantido sempre em cima, sempre com o crescimento e com a atribuição ao longo destes anos de alguns PMEs à excelência. Ultimamente, como é o caso deste ano, nos foi atribuído o Estatuto de PME Líder, devido a essas pessoas que estão comigo, a essas pessoas que têm colaborado, esses profissionais, que são grandes profissionais, que fazem as coisas à minha imagem. Sabemos que é o caminho certo. A nossa aposta é precisamente na coragem, no trabalho, na dedicação e no profissionalismo que estas pessoas me têm dado ao longo destes anos. No dia de aniversário da sua rádio, damos os parabéns às PME líderes de Olivar do Hospital.